nada mais que tudo. Ah, não é bem isso, outra coisa. Ah, é o que excede e não cabe. Ah, é a presença de um monstro. Ah, eu sou do fundo do mar. Eu sou do fundo do mar. Invadindo a avenida.